Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, Senhor. Mas aquele que faz a tua vontade entrará, Senhor, na tua cidade. Todo aquele que ouve a palavra e pratica será tirado dele toda a fadiga. Comparado ao homem prudente que em cima da rocha plantou uma semente. Cai chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto. A casa não cai, perder jamais. Debaixo dos meus pés está Satanás. Também acontece, é fato, a casa desaba, homem insensato. Meu lugar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. O meu caminho pro céu já sei de cor. A raposa tem covil pra morar, as aves têm ninho pra descansar. Sou direto pra que não se esqueça, pois o filho do homem não tinha onde encostar a cabeça. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Se Jesus voltasse hoje, pode crer, meu irmão, ele desceria bem aqui na favela. Não sou ovelha que não tem pastor. Aleluia, glória a Deus, meu Senhor. De graça recebeu, de graça dai. Essa sim é a vontade do Pai. Elohim, El Shaddai, justo juiz, leão de Judá, torre forte, Emmanuel, conselheiro, príncipe da paz, autor da nossa fé, homem de guerra, estrela da manhã, princípio e fim, rocha eterna, pedra angular, todo poderoso, Jesus! Soberano Deus, tua é a glória. Reina, ele reina. Com suas mãos governa a terra. Ele é o rei sobre todos, e não há outro rei. Ele é Deus, aleluia. Me rendo louvo a ti. Reina com seu poder. Soberano Deus, tua é a glória. Reina, ele reina. Com suas mãos governa a terra. Ele é o rei sobre todos, e não há outro. Céu, desligou aqui na terra, desligou lá no céu. Me comunico com a palavra de Deus. Me entende, maluco não é torre de Babel. Orai, orai, pra que não entre em tentação. Jesus é o pão da vida, tá ligado, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. O povo periférico cai em pranto, porque não entende que Jesus é o alvo. Entenda que tá certo e você está salvo. Cai pro terra o mal dentro dessa geração. Nada mais fica escondido, a sua salvação. O que é certo, errado é errado. Tô escandalizado, mas não sou o culpado. Hoje entendo que aqui é um grande hospital, que é tratado desde o pequeno até o maioral. Aleluia, glória a Deus pelo discernimento. Hoje sou o filho de Deus, não elemento. Lamento pelos que torceram contra mim. Aqui evangelho louco do grande Elohim.